Ouça essa podcasta com fone de ouvidos. Estamos de volta com mais um Suddencast do Contos Acabados. E essa foi a introdução mais mongol que eu já fiz. Eu sou o Frederico Tales e estou aqui com o Matheus de Souza. Eu estou lisonjeado em participar desse momento com essa abertura aí tão solene e sincera. Tão radiante, né? Estamos aqui também com o Alexandre Shrek Santana Dias. Opa, eu sou eu mesmo. Irene. Não sou Irene. E hoje qual é o tema, Matheus? Hoje a gente vai falar sobre aquele filme da Gretchen que todo mundo assistiu, mas ninguém comenta de verdade. Exatamente. É o Suddencast sobre filmes que mudaram as nossas vidas. Eu só não entendi a conexão, mas é filme... Mas é isso aí, é o Suddencast sobre filmes que mudaram as nossas vidas. E tanta verdade, tanta mentira no mesmo frase, né? Chama a vinheta, Alexandre. Chama a vinheta, vai, vinheta! Suddencast, a zoeira começou. Suddencast! Vamos lá então, o seguinte, ó, a gente vai falar de filmes que mudaram nossas vidas e é aquele esqueminha clássico, né? Cada um escolheu 5 filmes e a gente vai passando por rodadas. Eu falo um, depois o Alexandre fala outro, aí o Matheus fala outro, passou uma rodada, a gente vai pra segunda e continua. Vai lá, Alexandre, começa aí com o teu filme aí, o primeiro filme que mudou a tua vida aí. Então, o primeiro filme, numa ordem não exata e não cronológica, foi o Tenacious D. Falou, porra, galera. Bom, doido. Tô saindo aqui, vou ter que ir almoçar. Tchau. Não, é sério. Tô zoando. Explica, cara. Explica aí. Não, vou explicar. Vai, esse é teu... Não, por favor, explique. Por favor. Explique-se, né? Cara, você tem o tempo que você quiser, se você precisar, vai. Não, beleza. Seguinte... Mas é pra explicar, não é pra enrolar, não. Não, beleza. Quero saber. Tá. O que acontece aqui? Sério. Deixa o menino falar. Foi um filme muito importante pra mim, porque ele teve uma influência muito grande na maneira de eu falar e nas ações que eu tive, saca? Porque ele fala muito palavrão em inglês e ele tem esse espírito meio rock and roll misturado com besteirol. E meio que eu acabei usando algumas coisas desse filme na minha vida por um tempo, assim, no começo da minha adolescência, que foi até uma época muito perto de quando eu conheci o Fred, que inclusive foi a pessoa que me apresentou esse filme. Caramba, que fico lisonjeado, Alexandre. Pois é. Você tinha, acho que você tinha me arranjado um CD até, e eu copiei esse filme pro computador. E acontecia que era o único filme que eu tinha nesse computador, e na época eu não tinha internet em casa, então sempre que eu ia jantar e sempre que meu irmão deixava eu mexer no computador, eu assistia esse filme, saca? Então acho que eu devo ter assistido esse filme 30 vezes, 40 vezes. Caraca, sério? Aham, que inclusive é um dos motivos de eu saber as letras do filme de cabeça, e que posteriormente, quando eu aprendi a tocar violão, eu aprendesse a tocar, acredito que todas as músicas do filme. Caralho, esse é o Suddencast mais triste de toda a minha história. é muito bom, velho. Eu acho o filme engraçado, eu achei ele bem animado e, tipo assim, tem muito fã e cria uma parada muito social legal sobre esse filme, saca? Porque é um filme que não foi mainstream, ele não passou na televisão, não passou no cinema. Passou, hein? Passou. Passou. Cara, passou muito depois, pô. Foi depois. Não tinha no cinema, você não encontrava pra alocar na locadora, você não encontrava o filme em lugar nenhum, perto da época. E mesmo assim, ele fez um sucesso muito grande, só que de maneira um pouco underground, saca? Sem apoio de uma mídia. Meio que no boca a boca, né? É, cara, o boca a boca, principalmente pra. E era uma. É como se fosse, uma, tipo, em grupos de roqueiros, entre aspas, assim. Era muito comentado, saca? Todo mundo conhecia o filme e cantava as músicas. Assim como até hoje. Se eu pego o violão e eu vejo um grupo de uma galerinha e eu toco as músicas nesses dias, é fácil encontrar que a galera que sabe as letras que canta junto, saca? Tá aí, na cara de quem? Na cara do Matheus. Da sociedade. Bum! Da sociedade. Da sociedade. Então eu Eu sou o sou a próximo? sociedade, eu vou julgar, eu vou julgar. My name's JB. Just rolled into town. Would you give me some space? Yeah. You're kind of crapping my style. Ah, oh, dude, I'm sorry. And you're driving away my crowd. If you can just move it back, like I asked you earlier, I think things are gonna be a lot better. Okay, fine. Sorry. Thanks. Can't you see he's the man? Let me hear you applaud. He's more than a man. He's a shiny golden god. If you think it's time to fucking rock and fucking roll out of control, well then you know you've got to run the block. You fucking sock, my fucking cock. Cause when you rule, you fucking school all of the fools out of their jewels. Cause if you think it's time to, if you think it's time to, if you think it's time to fucking rock, he is going to kick your fucking ass. And you know his name is Kyle Gass. Rocking and fucking rolling and fucking rocking and fucking rolling. Matheus, você quer falar aí? Não, por favor, joga mais lixo aí, tá pouco em mim. Então vou. Então... Ai, babaca nem um pouco, né? Então, minha vez. O meu filme aqui, o primeiro que eu vou falar é até um pouco previsível. Que. Senhor dos Anéis. Mas Senhor dos Anéis é um ótimo filme, sério. Todos os Você três, acha, todo, eu acho, os três. Ótimos, oh. Incríveis. E, na verdade, ele me mudou mais, assim, minha vida, porque foi o seguinte. Eu assisti ele quando muito criança, e eu não entendia muita coisa de RPG. Eu só jogava, a única coisa que eu sabia fazer na vida era jogar videogame. E foi legal eu ter começado a minha vida de RPG e de coisas fantasiosas e... Não só com os filmes, mas também com os livros. Com o Senhor dos Anéis. Porque foi Senhor dos Anéis, no final das contas, que introduziu tudo, né? Foi o Tolkien que meio que criou esse gênero de fantasia D&D que a gente conhece hoje em dia, né? Praticamente tudo é medieval e fantasioso que a gente conhece foi influenciado por Senhor dos Anéis. E outra coisa, os filmes, eles são épicos, né? Épicos no sentido de muito grandes. Eles são grandes e longos. E se conectam, é como se fosse um filme só, a trilogia. E eu nunca tinha assistido um filme desse jeito na vida. E eu acho que eu acredito que, como todo mundo, quando eu assisti Senhor dos Anéis a primeira vez, eu achei ele muito grande, porque eu não sabia muito bem apreciar as paisagens que o Peter Jackson fazia, todas as histórias que ele contava, aquela quantidade enorme de subtramas. O ritmo, ele é muito grande, você tem que. É realmente difícil de você. O de você que ritmo não tá é muito acostumado. Grande. Deu pra entender o que eu quis dizer. Assim, o ritmo do filme é bem espaçado, longo, né? É bem espaçado. É cadenciado, né? É, exatamente. Ele é aquela coisa. É interessante que o Senhor dos Anéis, ele segue aquela coisa do Jornada do Herói, mas não é só isso. Se fosse só Jornada do Herói, seria até bem clichê, mas ele é cheio de subtramas e cheio de coisinhas e guerras. E foi o primeiro filme que me fez ser um fã de filme de guerra. Por causa daquele programa que o Peter Jackson desenvolveu com a UETA, né, que é o Massive, que foi o primeiro software da época que conseguia simular dinamicamente aqueles exércitos, aquela quantidade enorme de soldados e fazer um exército lutando com o outro sem que parecesse boneco, né? Porque até antes de Senhor dos Anéis, todas as guerras elas eram uma câmera do ponto de vista de uma pessoa só. E o Senhor dos Anéis não. O Senhor dos Anéis ele tem um ponto de vista de todo mundo e tem aquelas tomadas aéreas. E então assim, mudou minha vida em vários aspectos. Principalmente em estilo de vida mesmo, né? Eu passei a gostar bastante de história medieval e passei a gostar bastante também do Peter Jackson e de efeitos especiais e de guerra e de tudo isso. Então, tá aí, Senhor dos Anéis. Smeagol's life was a sad story. Yes, Smeagol, he was once called. Before the ring found him. Before it drove him mad. It's a pity Bilbo didn't kill him when he had the chance. Pity? It was pity that stayed Bilbo's hand. Many that lived deserved death. And some that die deserve life. Do not be too eager to deal out death and judgment. Even the very wise cannot see all ends. My heart tells me that Gollum has some part to play yet, for good or ill, before this is over. The pity of Bilbo may rule the fate of many. I wish the ring had never come to me. Wish none of this had happened. So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. There are other forces at work in this world, Frodo, besides the will of evil. Bilbo was meant to find the ring, in which case you also were meant to have it. And that is an encouraging thought. Deus. Tá aí. Olha aí. Tua vez, Matheus. Vou falar um aqui, hein? Vou falar um aqui que muita gente que tá ouvindo vai dar uma pirada, hein? Diz aí, então. Pokémon. Pokémon que fala? Pokémon. Pocket Monsters. Viver, quem nunca foi igual. Pokémon, Matheus, fala de verdade, Matheus. O filme. Sério? Tô falando sério. Mentira, velho. Matheus. Aquele primeiro filme que existiu do Pokémon é aquele da Vingança do Mewtwo. Olha aí, Matheus Otaku. Não tô botando fé, não. Matheus Maia é o taco de nintendista e o bicho une as duas coisas e fala que é o filme que muda a vida dele, né, velho? Não, mas olha só, vejam só, meus caros. Como é que você se explica também? Esse filme é simplesmente a lembrança mais antiga que eu tenho de uma sala de cinema. Sério? Sério. Eu acho que foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Caraca. Se eu não me engano, assim. E... a minha tia tava comentando um dia desses, porque a gente foi ver na... Vocês lembram daquele cinema que tinha ali no Shopping Gama? Daquele arco-íris lá? Claro, eu já fui, velho. Lembro sim. Que ódio era terrível, né? Já fui na minha vida, velho. Tudo era horrível. A cadeira doía, você saía com tudo duro, velho. E aí ela tava falando que, assim... tipo, eles começavam a conversar e ela não conseguia entender, porque o ódio era ruim. Aí ela ficava me perguntando o que eles falavam, aí, tipo... eu falava pra ela duas falas, aí quando ela perguntava a terceira vez, eu já pedia pra ela fazer silêncio, que eu tava prestando atenção. Caralho. Eu devia ser mó otário nessa época, né? Mas é isso aí, cara. Acho que começar, tipo, a primeira vez que você vai no cinema, você já vê um filme desse, é bacana, é brilhante. E mudou minha vida. Caraca, bacana. Primeira recordação que você tem do cinema, olha aí. Olha aí. Vai lá. No outro filme é O Justiceiro. Vixe Maria, conta aí essa história direito aí, Alexandre. Então, olha, lembrando que era uma época sem internet, era uma época sem críticas e sem nada, você não tinha nenhuma referência e eu acredito que... Uou, pera aí, calma aí. Calma aí. É de 2004 o filme, velho. Sabe que nessa época já tinha internet, né, Alexandre? Não, a internet existia, mas assim, não é como hoje em dia. Eu era bem menor, eu não entrava na internet pra ficar assistindo críticas de filmes e saber, tipo, não. No máximo que eu entrava, eu talvez tivesse uma conta no Orkut e ia na café.net, gastar 4 conto jogando Counter Strike, saca? Eu tava começando a conhecer computador e a entender, a aprender como é que mexia, não era assim como é hoje, né? E assim, e detalhe que eu acho que eu assisti até um pouco depois, que eu acho que quando eu assisti O Justiceiro, eu assisti ele foi até na televisão mesmo, assim. Eu não lembro se eu aluguei o filme, acho que eu aluguei ele numa locadora que tinha perto de casa até. E foi um filme que ele tem uma... Que me apresentou a série Justiceiro, que eu virei fã desde então. E que me apresentou uma parada muito legal, saca? Que é esse lance do cara contra a lei, que ele perde toda a família dele, perde todos os membros dele, e que ele combate o crime e tal. E que ele não, a motivação dele é só a vingança, e ele não tem por que prezar, saca? Então ele não tem dó de ninguém, assim. E é uma... Ele não tem o que perder, exatamente, que é uma das características principais da série. Que eu acho uma parada muito, mas muito legal, saca? Porque todo outro super-herói, todo outro filme, toda outra coisa que acontece, você tem aquela... Ele, o personagem tem a quem recorrer, ele tem alguém ali por trás dele. O Justiceiro não, ele só vive a vida dele até ele morrer e ele não liga mais pra nada, assim, a não ser a vingança dele, né? E eu acho um plot muito interessante, que é uma coisa que eu quero utilizar quando eu criar minhas histórias, assim. Eu quero explorar um pouco essa área, assim, saca? A história do homem que só vive a vida dele até morrer. É. E é engraçado, tipo assim, mesmo assim, eu gosto muito desse filme, do primeiro Justiceiro, apesar dele... Tipo, é claro que eu descobri isso só muito depois, que eu descobri que as notas deles não são tão altas, que até o próprio Thomas Jane não gosta muito do filme e tal, mas assim, eu poderia assistir ele hoje de novo, que eu ia achar foda do mesmo jeito, saca? É um dos filmes que entra naquela abinha de que todo mundo odeia, mas eu me amarro, saca? E é isso? Eu acho que é isso. É isso, então vamos lá, minha vez, né? É, eu vou falar de um filme, cara, sério, um filme aí que não mudou só a minha vida, acho que mudou de todo mundo que assistiu, que foi Matrix. Isso não é real? O que é real? Como você define real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode sentir, o que você pode sentir e ver, então real é simplesmente sinais interpretados pelo seu cérebro. Cara, seguinte, não tem nem o que falar, mas vamos tentar, né? Vamos tentar aqui. Eu acho que é muito difícil falar sobre Matrix pelo tanto de camadas e de informações que esse filme traz e que ele tem. Matrix é uma cebola, né, velho? E de tanto de inovações. Ele foi uma inovação técnica, ele teve inovação no roteiro, ele teve na forma de filmagem, na contação de histórias, no modo que ele adaptou a jornada do herói. E, cara... Eu, quando eu era pequeno, vou explicar um pouco mais da minha história. Mais novo, assisti esse filme também mais novo, né? Esse filme, eu acho que ele é de 99, eu assisti ele lá pra 2002, 2003. E eu devia estar o quê? Na terceira, quarta série? E com isso, minha mãe dava aula de filosofia na escola onde ela trabalha, né? Ela é professora e tal. E quando ela assistiu Matrix, ela percebeu algumas peculiaridades, né, relacionadas à filosofia, com o mito da caverna. Que é aquele mito, acho que eu não sei se todo mundo conhece, era pra todo mundo conhecer, né, a alegoria de Platão, do bando de escravos que ficam na caverna e nenhum deles tem coragem de sair da caverna, e quando um tem coragem de sair da caverna, ele descobre um novo mundo, e só que ele fica com medo e acaba voltando pra caverna porque é mais confortável. E aí eu comecei a estudar filosofia com, tipo, sei lá, 10 anos de idade, 11 anos de idade, só que do ponto de vista de Matrix. E eu comecei a me interessar por isso. Eu gostava pra caramba, lógico que não era aquela coisa aprofundada de saber os filósofos e saber todas as teorias por trás disso e todos os argumentos, mas já novo eu comecei a estudar essa parte. Com o passar dos anos, eu fui assistindo Matrix e a cada vez que eu assistia, eu ia aprendendo coisas novas, porque eu ia amadurecendo, e aí, à medida que eu ia amadurecendo, eu ia tendo bagagem para entender cada vez mais referências do filme. Então, cara, ele mudou mais nesse sentido. O filme ele tem muito significado para mim, ele foi, eu vi ele numa época muito especial da minha vida, e foi isso, eu acho que ele mudou para todo mundo. E aí, depois que eu cresci mais e comecei a assistir a trilogia e tal, e fui revendo os filmes, eu fiquei tão fã que eu fui vendo Making Off, fui vendo Animatrix, jogando os jogos, e cada uma dessas histórias, elas se completavam, nada era a mesma história, né? Os próprios irmãos Wachowski, eles queriam que o jogo funcionasse como jogo e tivesse uma história que se conectasse com o filme, e todos os episódios do Animatrix também fossem uma história separada. Os filmes é uma outra história, então você nunca vai ter uma coisa repetida. Você sempre vai expandir o universo. Mas é sempre o mesmo universo, né? É, o mesmo universo. Você vai expandindo o universo. Então, o filme, por exemplo, é a história do Neo. Nos jogos você já tem histórias de outros personagens, no Animatrix também. E isso dentro do mesmo universo. Então é isso. E foi um filme também que meio que me apresentou ao cyberpunk. E eu virei fã do gênero cyberpunk, comecei a virar fã do gênero cyberpunk com Matrix. E isso até vai acarretar num outro filme que eu escolhi aqui da minha lista, que eu vou falar depois. E é isso. Matrix não tem como alguém falar mal de Matrix, né? É uma das paradas mais geniais que foram criadas, assim, pelo ser humano. É pelo menos o primeiro filme, né? O segundo e o terceiro já é mais contestável. Agora o primeiro, ele é. O primeiro, cara, eu quando assisti ele pela primeira vez, é engraçado que justamente acontece isso, tá? Como você falou, conforme você vai ganhar bagagem, a sua percepção do filme, as coisas que acontecem são diferentes, né, velho? Isso. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu fui ver mais aquele lance que era o mais popular, né? Que todo mundo fala que são os efeitos especiais, que eram inovadores e tal. Kung Fu e aquelas balas de câmera lenta e tal, o cara que entra pelo telefone e a mulher que entorta a colher, sei lá. Então, assim, e mesmo assim, as pessoas comentavam muito sobre esse lado da história do filme, mas eu não tinha capacidade pra entender tão bem o que ele tava querendo passar, né? Conforme o tempo foi passando e eu fui reassistir o filme, que eu olhei e falei, caralho, isso é incrível! Exatamente. Os diálogos, né, e tudo. Os diálogos, velho, as falas, cara, tem cada fala soco na cara esse filme, velho, mas cada fala, velho. É, exatamente. Meu Deus. É aquele negócio de, as primeiras vezes que você assiste, você acha incrível porque a mulher conseguiu entortar a colher. Depois você começa a achar incrível porque você entende que não existe a colher, né? É, exatamente. Uhum, exatamente, velho. Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon. There is no spoon? Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself. Isso é muito massa. E é isso aí, Matheus. Olha aí, vamos lá, deixa eu puxar mais um filme aqui da minha lista. Vou falar agora sobre... Eu vou acompanhar o ritmo de vocês nessa rodada aí. E vou falar sobre um filme que mudou também a vida de muita gente e tinha muita coisa. de filosofia também. Tinha esse clima mais sórdido de O Justiceiro e de Matrix, que é Clube da Luta. Every week, Tyler gave the rules that he and I decided. Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Third rule of Fight Club. Someone yells stop, goes limp, taps out. The fight is over. Fourth rule. Only two guys to a fight. Fifth rule. One fight at a time, fellas. Sixth rule. No shirts, no shoes. Seventh rule. Fights will go on as long as they have to. And the eighth and final rule. This is your first night at Fight Club. You have to fight. Sim, rapaz. É o seguinte, a gente já fez um cast sobre Clube da Luta, né? Sobre o filme e sobre o livro, tá aí. É o cast de número o quê, Matheus? Qual é o cast? É o Southern Cast de número... Tem cast de número 2. Ah, já achou aí? Já achei. Caralho, não. Eu fiquei empolgadão aqui com a minha música. E o podcast é bom, viu? Acho que é um dos nossos melhores, viu, bicho? É, a gente se aprofundou bastante. Mas diz legal. Aí, por que ele mudou sua vida, Matheus? Southern Cast de número 2, Clube da Luta. Por que o Clube da Luta muda a vida de todos nós, que assiste, né? Exato. É, Clube da Luta, assim como o filme The Matrix, é um filme com layers, né? Um filme isso. Cebola. Exato. É. Então, assim, nas primeiras vezes que você assiste, você pode, sei lá, cara, gostei porque é sórdido e é sujo e tem porrada na cara sem dó. A segunda vez que você já assiste e fala, caralho, olha como esse filme foi todo construído para o plot do Tyler Durden, né? Como tava sendo tudo jogado na minha cara desde o início. E a partir da terceira vez você começa a pensar muito mais no caráter social e fisiológico. Fisiológico não, filosófico. Né? Filosófico. Fisiológico do filme, é uma merda. É de ossos, né? É o caráter filosófico do filme, né? E sociológico. Então, assim, o filme tem muita teoria. Eita, e tem porra. Muita... É, porque é muita mesmo, né? Deu pra sentir. E tem muita lição, tem muita discussão que é do tipo de discussão que se abre hoje e não se termina nunca, né? Exatamente. E, porra, isso é foda. David Fincher, eu te amo, você é o mago da adaptação. É exatamente, sem falar do David Fincher, né? Que eu acho que é um dos melhores diretores da atualidade aí, que foi o cara que adaptou o Clube da Luta. E com maestria, né? Porque ele conseguiu trazer... Maestria. Ele conseguiu trazer pro Clube da Luta, da adaptação do livro, coisas que não seriam possíveis no livro, só no filme. E isso é fantástico, isso é fantástico. É, o filme é tecnicamente perfeito, né? A gente pode dizer isso. É, eu considero. Acho que é um dos melhores filmes aí já feitos. Já feitos, exatamente. É esse aí o meu filme, Clube de la Lucha. Ou em português, de Portugal, O Homem Que Era Seu Amigo. É, sempre que tem esses lances de falar um em Portugal, é uma parada legal, engraçada, né? Caramba, rapaz. Não, assim como, no nosso último podcast lá do How I Met Your Mother, também é maneiro. Não, é o Clube da Luta em português de Portugal, o filme é Clube de Combate. Clube de Combate. Exatamente. Ou... O homem que era seu amigo e sua namorada. Exatamente. Vai lá, Alexandre. Beleza. Esse outro filme que eu vou falar aqui, meu Deus, cara, é um filme que eu gosto, mas que eu gosto muito. E que acho que é um dos primeiros filmes que, quando eu assisti, mesmo não tendo tanta bagagem quanto eu tenho hoje, eu consegui entender as mensagens do filme e fiquei admirado pela construção da história do filme. Eu tô falando nada mais, nada menos do que O Efeito Borboleta. Agora sim, Alexandre. Agora o Alexandre tá melhorando o nível da lista aí. É, porque eu fiz mais ou menos um top, vai melhorando, assim, saca? Então vai. Ah, olha aí. Manda ver. Então, cara, o efeito borboleta, tipo assim, primeiro porque eu me identificava, de certo modo, com os personagens do filme, porque é aquela galerinha que gosta de rock, que usa preto e blá blá blá, e que estuda junto, que vai no cinema, e que, só que o filme acontece em várias tretas, né, várias coisas pesadas com esses personagens, assim. E o personagem principal, ele tem esse problema em que ele tem alguns problemas de memória que as coisas acontecem que é como se ele não estivesse mais lá e depois ele volta pro corpo dele, assim, ele tem esses buracos na memória dele que ele não lembra de como as coisas aconteceram. É meio que um filme de viagem no tempo, né, com Ashton Kutcher. É, cara. Só que a viagem do tempo, ela não é física, ele viaja com a memória, dele que viaja, a mente dele que se transporta, né. A mente dele se transporta pros corpos dele antigos. Então ele, mesmo que ele seja criancinha, ele ainda tem aquela mente dele de quando ele se transportou, então ele tem consciência do que tá acontecendo. Então, justamente porque ele tem esse lance de que o filme inteiro, no fim do filme, você entende porque a ordem que as coisas aconteceram no filme. Só que você não pode imaginar como foi que tudo isso começou. Tipo assim, será que o filme inteiro, tudo isso aconteceu porque no futuro ele mudou o passado? Ou se esse foi o passado que aconteceu pra o futuro ser desse jeito? Saca? Então, assim, é um paradoxo muito grande. Eu acredito que deve ser muito complicado criar uma história com tantos vai e vens, com tantas reviravoltas, saca? E também é uma história muito triste, saca? Tipo, tanto o final verdadeiro quanto o final alternativo, que mesmo o final alternativo sendo verdadeiro, e a gente já falou disso antes. Então, assim, mesmo em todas as partes do filme, ele demonstra que não necessariamente voltar no passado e mudar alguma coisa é uma coisa boa. Porque todas as vezes que ele faz isso, dá merda, saca? Sempre outra merda acontece em cima daquela merda que aconteceu. Efeito Borboleta é um filme sobre teoria do caos, né? É um filme que fala sobre o quanto as suas pequenas escolhas geram consequências gigantescas, né? Uhum. Então, é isso que é o mais interessante, que por mais que você tente mudar alguma coisa, o que importa é o destino que vai definir, não tem como. É meio que um filme sobre destino também, né? Você tá destinado a uma coisa. E se você tentar mudar esse seu destino, só merdas irão acontecer. É. Então é por isso que ele volta no tempo e resolve de formas drásticas. No final do filme, o desfecho é drástico, né? É, no final original mais ainda, né? Mais ainda, é. Exatamente. Brunão. Os cinco filmes mais irados de bola na cara de tretas. Ah, é? Esse aí mesmo. Esse aí. Eu lembro qual foi, não. Tu lembra, Alexandre? Cara, deixa eu olhar a lista aqui. Falamos. Não, a gente não fez um cast sobre Efeito Borboleta, mas a gente já falou de Efeito. A gente comentou ele no Clube da Luta, não? Acho que foi. Acho que foi, que eu lembro que comentei sobre a música do filme e tal, as paradas. Foi muito bom também. E minha vez então, né? Posso? Pode sim. Terceiro filme que eu vou falar aqui, já emendando na onda cyberpunk, que eu comecei com Matrix, e aí eu vou falar sobre um outro filme, é Akira! Akira. Cara, Akira é o seguinte, Akira começou com uma história no mangá, feito pelo Katsuhiro Otomo em 1980 e pouco, no Japão. E esse maluco, ele é meio que ele é um artesão, quase, ele é um mangaká, só que artesão. Por que eu considero ele um artesão? Porque é um cara que ele não tem tempo ele não tem prazo pra terminar os seus trabalhos. Ele é meio louco, assim. Ele começa a fazer, enquanto aquilo não está perfeito, ele não lança, ou ele não termina. Então, Akira é uma história sobre o Akira, né, que é, pelo menos no mangá, que é um personagem que ele desenvolve uns poderes psíquicos. É, que no Japão tá tendo uma onda de poderes psíquicos, o filme ele meio que se passa no futuro. E o Japão começa a usar o Akira como uma arma biológica. E essa arma biológica, esse corpo, essa pessoa, desencadeia na Terceira Guerra Mundial. Aí acaba que o Akira fica tão descontrolado que ele destrói Tóquio todinha na Terceira Guerra Mundial. Isso em 1980 e pouco, né, que acontece essa Terceira Guerra Mundial. E aí, depois que Tóquio é destruída, a gente tem o surgimento de Neo Tóquio. E aí que vem a história do que o filme se encaixa também, né? Que ele é meio que paralelo ao quadrinho. Que é a história do Kaneda e do Tetsu, que são dois amigos. E o filme já é todo cyberpunk, né? Porque ele tem essa pegada de Terceira Guerra Mundial. Então tudo explode, Neo Tóquio tem que se reconstituir do zero. E essa tecnologia que eles vão desenvolvendo a partir de Neo Tóquio é uma tecnologia toda robótica. E você vê que o país Neo Tóquio, ele tá em decadência, porque é uma ditadura que tá ali implantada e todo mundo é muito corrupto, os militares que mandam, que estão no poder. Então ele tem toda essa questão social e meio doente também. E a história do filme é sobre o Tetsu, que também tem esses mesmos poderes que o Akira. Só que, ao contrário do Akira, o Tetsu ele não tem controle sobre seus poderes e ele vai ficando cada vez mais doente por poder e acaba destruindo o Neo Tóquio de novo, né? Corrompendo as pessoas que estão em volta dele e se destruindo. Então, eu não vou dar mais detalhes, mas por que esse filme mudou minha vida? Porque ele me apresentou esse conceito de cyberpunk. É, o quanto é legal você brincar com possíveis avanços sociais que não seriam possíveis pra gente, entendeu? Mais ou menos isso. É porque a gente avançou pra um rumo tecnológico X. E o cyberpunk, ele pega um ponto de partida de que, e se a tecnologia fosse avançada a partir dos robôs e da tecnologia de psiquismo e desse tipo de coisa, assim como o steampunk, ele parte do ponto de partida, ele pega do ponto de partida de que, e se a revolução industrial tivesse sido continuada e se a tecnologia fosse toda movida a vapor, né? Então, eu aprendi o quanto isso é interessante, você brincar com isso, e o quanto esse background te dá abertura pra você fazer críticas sociais e pra você criar uma boa história de ficção científica. Então, eu não sei se ficou muito claro, mas foi... É isso aí que eu falei. Ficou assim, é um futuro, é uma história futurista alternativa que começou no passado, né, velho? É exatamente, é um retrofuturismo distópico. É, caralho, olha aí. Exatamente, é um retrofuturismo distópico. Você tem um futuro que começou no passado, mas que ele não é muito bom. Ele é meio que, ele é muito ruim, pra falar a verdade, ele é distópico. Então é isso, é interessante. O filme ele é recheado de críticas. Ah, e outra coisa, ele não. Na época que eu assisti, foi mais essa a mensagem que eu tirei de Akira. Mas pesquisando sobre o making of e tal, você tinha os filmes da Disney, né? Que os filmes da Disney eles geralmente eram animados em 24 frames por segundo. E algumas ações de personagens eram animadas em 12 frames por segundo. O Akira, ele tem certas cenas que são 120 frames por segundo. Caralho, véi! Então, o próprio Katsuhiro Otomo... Pra ficar bem claro, o Katsuhiro Otomo, ele fez o quadrinho, né? E ele dirigiu o filme. Então, ele tava participando do processo das duas criações. E aí, tem umas cenas lá, inclusive, que são as cenas de explosão das janelas, assim, quando o Tetsu tá bem fora de controle, que tudo começa a explodir. Essas cenas elas foram feitas em 120 frames por segundo. Então você fazia 120 quadros, 120 desenhos no mesmo lugar para contar um segundo. Então se a cena tem 30 segundos, você multiplica 30 por 120 e esse é o número de desenhos que você tem que fazer. Sem falar que o filme é muito antigo, então as paradas eram feitas o quê? Na mão, velho? Tudo era, na mão. Como é que era? Tudo na mão. Caralho, velho. Meu Deus, velho. Não, velho. Também é da década de 80, né? Então, cara, é por isso que eu chamo ele de artesão. Porque nenhum filme, hoje em dia, até hoje, nenhum filme. Você pega uma animação aí, com toda a tecnologia que a gente tem dos computadores e da animação digital, você não tem uma cena em 120 frames por segundo. Nem os filmes da Disney, nem os filmes em 3D hoje em dia. Os filmes em 3D, eles são animados em, geralmente, 24 frames por segundo também. No computador, né? Mas o Akira, é por isso que ele é tão bem feito. Apesar dele ser um anime, né, ele é muito bem feito. E cara, bate de frente e até supera os filmes do Hayao Miyazaki, né? Que os filmes do Hayao Miyazaki, apesar de serem animes, também são 24 frames por segundo. E só pra efeito de comparação, os animes normais que você assiste por aí, como, sei lá, Naruto e Dragon Ball, eles são 8 frames por segundo. Ele é bem abaixo da média... Caralho, 8 frames por segundo, velho? Exatamente. A média é essa, 8 frames por segundo. Tem cena que são 2 frames por segundo, que ele fica só trocando, mexendo a boca, assim, sabe? Tudo parado e só a boca mexendo. Então, é meio que isso, né? O Akira, ele tava à frente do seu tempo e tá à frente até hoje. Então, por isso que ele mudou muito a forma como eu enxergo essas coisas. Kaneda. Tetsuo! Kaneda! Tetsuo! Tetsuo! Kaneda! Tetsuo! Tetsuo! Eu vou falar agora de um filme que é o... na verdade, ele não é o filme definitivo de ação por pouco, mas ele é um dos filmes definitivos de ação pra mim, que é Duro de Matar. Aí sim. Bota fé, se explica aí. Algumas pessoas duvidaram quando eu disse que eu ia colocar esse filme na minha lista, né, Alexandre? Eu também... algumas pessoas aí. Né, Frederico? Duvidei também, sabia que tu ia pôr isso aí não. Porra, mas é foda esse filme, cara. Mas é bom mesmo. O que acontece? John McClane não é o cara durão, e ele não é o cara que é o anti-herói badass, e nem é o cara que quer salvar todo mundo. Agora ele é, né? Agora ele é, né? Ele tem superpoderes. Ele é simplesmente um regular guy que vai encontrar sua esposa, que há muito tempo ele não vê, por causa do seu... trabalho como policial em outra cidade. E aí, no meio de umas tretas de Hong Kong, ele acaba se encontrando dentro de um hotel que é sequestrado. E aí, cara, todas as sequências de ação desse filme são incríveis, assim. Não tem... você pega os filmes de ação hoje em dia, que tem esses tiroteuzinhos boquetas, e aí você para comparar, e nenhum filme desses de ação de atualmente chega aos pés de qualquer sequência de Matrix. De Matrix também, né? Porque Matrix é... tá aí, é mais duro. Caraca. De matar, né? Duro de matar, ele derruba helicóptero, destrói, explode prédio, ele pula em cima de caminhão. Mas isso aí é do 4.0, né? Aí já ficou zoado. Mas assim, o Duro de Matar 1, que é o que eu tô falando aqui, ele é um thriller, cara. Ele tem muito tiro, mas é tiro com base, sabe? É tipo, eu vou atirar ali porque o cara vai se desestabilizar e aí eu posso correr pra cima dele. Porque é um cara contra vários. Só que esse cara não é um exército de um homem só, como a gente vê, por exemplo, no Rambo, como a gente vê nos filmes do... Chuck Norris, etc. Ele é... etc. Que merda, hein? Etc. Ele é um... ETC. Ele é um cara calculista, né? Sim. Ele é um policial que foi treinado pra aquilo. mas ele não é um super-humano. Ele faz as coisas do jeito que um policial treinado faria em um mundo normal. Exato. E, cara, o filme te deixa tenso. O filme tem uma última sequência que eu não vou contar aqui, porque vale a pena assistir sem saber o final, que você realmente não imagina como ele vai sair daquela situação. E ele tá consegue do primeiro sair... Filme ainda? Do primeiro filme ainda. Do primeiro filme, aquele filme incrível. E ele não consegue sair. Quer dizer, ele consegue sair e ele consegue sair de um jeito totalmente crível. E não forçado, como a gente vê nos filmes de ação de hoje em dia. Então acho que é um filme que vale a pena, é um filme pra quem gosta de ação, é um filme obrigatório. E eu tenho uma camiseta do Duro de Matar. Aí sim. Quem, pra quem aí, duvidou que eu falaria deste filme. Caramba, beleza, rapaz, então, beleza, tá certo, então. É esse aí mesmo, é assim que se faz. Agora é a vez aí de quem? A vez de quem? Do Alexandre. Minha? É nóis. Bom, o filme que eu vou falar agora é um filme atual, tô bem nas atualidades agora, que é um filme de 2012, que teve um efeito muito, muito positivo na minha vida e que meio que me ajudou a traçar os objetivos que eu quero ainda cumprir, saca? Que é o Indie Game. Indie Game, jogo de índio. Jogo de índio, o filme. É. Vai lá. É, esse jogo aí, ele tem um hack que se você entrar na aventura com o espelho, você ganha facinho, facinho. Beleza, então. Então, Indie Game, né, que é Indie Game The Movie, sendo que é um documentário, mas é um filme ainda assim, que conta a história, né, daquelas... São três equipes indies, né, que são independentes, de essas três equipes que tem uma data pra lançar o jogo deles. E nisso vai esse, o documentário apresenta a vida deles, apresenta os dramas que eles passam e eles falam e também é apresentado um pouco do passado deles, de por que eles são assim, por que eles estão mexendo com jogos e por que eles acreditam tanto nisso e também acreditam no potencial deles, saca? E é massa porque... Vai, fala, Fred. É interessante porque, assim, o... É uma equipe, né? E duas pessoas. Na verdade, é uma dupla e duas pessoas. É a dupla responsável pelo Meat Boy, Super Meat Boy. Uhum. Aí tem o carinha responsável pelo Fast, pelo que é o Phil Fish. E é o outro carinha responsável pelo Braid. É, porque... É, né? Que eu falei, tipo assim, uma equipe, mas uma empresa, mas não é empresa. São três projetos em que nesses três projetos você tem um que é uma dupla e outros dois é uma pessoa só trabalhando no jogo inteiro, né? Exatamente. E aí, cara, o que é legal é porque, assim, esse documentário ele é bem melodramático, né? Não é toda, uhum. não é em todo caso que vai ser triste fazer um jogo igual foi na vida deles, uhum. né? Mas é engraçado porque tem uma parte que me tocou muito quando eu assisti esse documentário, que o Phil Fish, ele fala bem assim que os jogos pra ele são a mistura de tudo o que é, de todas as culturas e de todas as mídias possíveis, porque ele mistura, se você fizer um bom jogo, né, ele mistura um bom enredo, ele, com história, com filme, com livro, com interação. Então você tem uhum. todas essas peculiaridades, todos os elementos. Tipo, o jogo ele é formado por todos os elementos de reprodução que a gente tem, né? Que é a interatividade, o áudio, o visual, a história. Tipo, tudo isso é que faz um jogo, né, velho? Exatamente. E ele fala... Ele até fazem umas críticas pesadas a jogos que são feitos em massa, né? Como Assassin's uhum. Creed e Call of Duty. E um dos motivos, assim, que eu meio que gostei muito, que mudou bastante a minha vida, é porque demonstrou que... Mesmo eles que já fizeram outros jogos, que já tem toda essa coisa, eles continuam acreditando no trabalho deles e a vida deles não é perfeita, saca? Não é porque os caras... Não que eles sejam popstars, né? Eles não são estrelas do mundo dos jogos, ou não era, agora eles até são. Mas assim, eles passaram por dificuldades e mesmo assim eles foram tendo sucesso nos objetivos deles. Eles foram um por um, mesmo com qualquer dificuldade, eles foram seguindo em frente, saca? E pra poder conseguir fazer. Então, isso meio que que afetou muito eu, porque me afetou muito, porque eu sei que fazer jogos, que eu pretendo fazer, não vai ser fácil, mas eu sei que se eu continuar trabalhando e conseguir traçar, tendo sucesso pelos meus objetivos um por um, eu vou conseguir atingir meu sonho, eu vou conseguir atingir as coisas que eu quero mais pra frente. É, cara, é muito inspirador, né? No final das contas, os três projetos deram certo, né? E os responsáveis pelos projetos ficaram ricos, inclusive o pessoal do Super Meat Boy compraram a casa pros pais deles. Então eu achei isso muito legal, assim, que ele falou, ah, se eu conseguir vender esse jogo e terminar e conseguir o financiamento que eu quero conseguir, eu vou comprar uma casa pra minha mãe, porque é o sonho dela e tal. E ele comprou a casa pra mãe dele, então é muito bonito mesmo, é muito legal eles acreditarem nisso e dar certo, né? E é uma coisa real, não é fictício, só é um pouco melodramático, mas é bem real. É, e foi muito revolucionário, né, velho? Eu acho até que coisas tão revolucionárias quanto foi o Indie Game, elas têm até um certo ponto negativo, porque fazem com que os próximos filmes, as próximas coisas que têm uma pegada, que têm um plot inicial parecido, eles tentem fazer muito parecido com o Indie Game, e isso eu acho um pouco errado também. Acho que é um pouco falta de criatividade, assim. É, tipo, que agora... Eu digo em relação até ao Free-to-Play que lançaram agora. Ele me lembra muito o Indie Game, sabe? É, lembra mesmo. Free-to-Play da Valve. É, da Valve. E é isso aí. Bem, isso é uma ótima escolha. Outro filme que é o penúltimo aqui da minha lista, que mudou bastante assim a minha perspectiva em relação às coisas, bem nessa pegada do Alexandre, foi Como Treinar Seu Dragão. Cara, ele é um filme recente, de 2010, e eu acho que foi justamente por isso que ele mudou tanto a minha vida, assim, por ele ser bem recente. Que Como Treinar Seu Dragão, antes de mais nada, ele fez com que eu fosse uma pessoa que se importasse. Antes de se importar com filmes e com jogos, o Como Treinar Seu Dragão me fez uma pessoa que importasse com a computação gráfica. Antes de ser um cara que gosta de jogos e de ser um cara que gosta de filmes, eu sou um cara que gosta de computação gráfica. Então, o que é o que está por trás de tudo isso hoje em dia, né? O que está por trás dos jogos e é o que está por trás dos filmes, principalmente. Então, eu assisti Como Treinar Seu Dragão em 2010 no cinema e eu já percebi aquele visual incrível. Eu tava no segundo ano do ensino médio, percebi o visual incrível. Até então eu queria ser cientista da computação, né? Então eu tava lá estudando para vestibular, fazendo paz, tudo bonitinho. E até que eu vi Como Treinar Seu Dragão, aquela história incrível, aquele visual mais incrível ainda, um filme que tem um plot adulto, mas que crianças também se divertem. E aí eu assisti esse filme e pensei, caraca, eu quero fazer isso. É isso que eu quero fazer. Tipo, antes de Como Treinar Seu Dragão, eu até queria trabalhar com jogos, né? À toa que eu ia fazer ciência da computação, ia estudar programação e tal, porque eu sempre gostei muito de jogos. Mas Como Treinar Seu Dragão foi o filme que eu assisti e pensei, eu vou ser animador. Eu sempre gostei de animação também, mas nunca quis trabalhar com isso. Eu só apreciava. Nunca pensou nisso de uma maneira mais física, assim, né? É, nunca pensei nessa possibilidade. Uma decisão, é. Exatamente. E Como Treinar Seu Dragão foi o filme que fez isso. Eu amo esse filme muito. E ele é um filme bom pra caramba. É, pra falar a verdade, ele é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. É, ele tá, pra mim, e eu acho que pra muita gente também, que isso não é uma coisa só minha, tá no nível ali de filmes da Pixar e até superior. Acho que filme da Pixar que consegue chegar e competir com Como Treinar Seu Dragão é meio que Toy Story e Ratatouille, pra mim, sabe? Que são dois filmes ali que são incríveis também. E não só com filmes da Pixar, mas compete facilmente com todos os filmes ali da Disney, principalmente da era Katzenberg, né, de 1980. Que são Rei Leão, Hércules e esses filmes sensacionais, né, que a gente tem nos anos 80 da Disney, Aladdin e etc. E foi aí que eu pensei nisso, né? Que eu queria ser animador quando eu passei quando eu assisti Como Treinar Seu Dragão. Eu corri atrás de fazer curso e corri atrás mesmo de tentar aprender sozinho e de mexer com 3D e saber o conceito de personagem e começar a estudar roteiro também, um monte de coisas. E hoje eu tô aí, sou animador, não sou o animador que eu gostaria de ser, ainda tô trabalhando muito pra isso, né? Animador estuda muito pra ser um bom animador. Mas o responsável por eu estar trabalhando com animação hoje em dia, e estar trabalhando com filmes e jogos hoje em dia, é o Como Treinar Seu Dragão. E é isso aí. É isso aí. Get down! It's okay. You just scared him. I scared him? Everything we know about them is wrong. Let me show you. Matheus. Olha aí, Houston. Houston in the Blind. Matheus tá louco. Eu vou aproveitar então o clima de animação e de era de ouro da animação e vou falar do filme. O filme, por favor, Frederico, por favor. Vou pôr a música, pode? Pede pro editor aí, vai, vai. Vai lá, música. Então, Matheus, segunda era de ouro, né? Leão. Segunda era de ouro da Disney. Ah, não, essa Leão. Pra mim é a era de ouro, de ouro, de ouro, de ouro. De não, platina, porque... de platina 2. A 1, velho? Porque a primeira era de ouro da Disney, ela começou ali no ano de 1937. Foi Branca de Neve, né? Branca de Neve foi até mais ou menos 1966, que foi quando o Disney morreu. Aí veio só decadência... E quando o Katzenberg assumiu o poder na Disney, nos anos 80, veio o Rei Leão, e aí a gente tem a segunda era de ouro da Disney. E é isso aí, diz aí, rapaz. É isso aí, segunda era de ouro da Disney, a era de ouro, de ouro, de ouro, de ouro. Porque tem o filme mais incrível de toda... Todos os tempos. O contínuo tempo e espaço. O Rei Leão estreou em 94, esse ano ele faz 20 anos, né? 20 anos, isso esse... é uma dica, isso é uma dica pros ouvintes, hein? É, isso é um spoiler. Meio que no Contos Acabados a gente tem uma tradição de as coisas que a gente gosta quando fazem aniversário, a gente sai bombardeando de post e podcast e vídeo. Com o Doctor Who foi assim, não tanto quanto a gente queria, mas foi. E com o Rei Leão não vai ser diferente. Uhum. Exatamente. E assim, cara, Rei Leão... É um filme que dispensa qualquer tipo de comentário, né? É, você tem uma história fantástica, com uma direção incrível, uma escolha de planos e uma antropomorfização. Exatamente, antropomorfização. Caralho, antropomorfização. De bichos. De personagens que são muito mais humanos do que pessoas em... vários outros filmes, né? Exatamente. E assim, cara, você tem uma trama que não é a trama mais original do mundo, tanto que a trama faz muita referência ao Otelo, né? Daquele Shakespeare. Cara boquetinha chamado Shakespeare. Isso. E existe vai até um drama relacionado ao Leão Branco, mas isso fica pra outro cast. É, exatamente. O que importa aqui é que esse filme é incrível. E é um filme que tem uma trilha sonora fantástica. E é um filme que recheou a infância de todas as crianças dos anos 90, né? Não tem como. Na verdade, eu conheço uma pessoa só no mundo que... nunca viu o Rei Leão. Eu também conheço, também conheço. Que nasceu nos anos 90 e não viu o Rei Leão. Quem, macho? Quem é esse filme, macho? Cara, não vou citar nomes porque é antiético, mas eu conheço. Também conheço. Depois eu mando o perfil pra vocês aí. Não, não são a mesma pessoa. O Matheus conhece uma pessoa e eu conheço outra. Quer dizer que eu assisti. Exatamente. Então existem duas pessoas. No é mundo. O quê? Eu assisti, viu, gente? Não, eu sei não, que não tu é assistiu. Tu, não. Ah, tá, não, beleza, então. O cara tá maluco, cara. cara, e daí que você tem um filme assim com um vilão que é incrível, o vilão de O Rei Leão. É extremamente incrível. Ele é um cara que é... Ele é simples, mas ele é complexo ao mesmo tempo. E ele tem aspirações e planos que... É, que movem a maioria dos vilões até hoje no cinema Vidlock. Exatamente, né? Exatamente. Cara, o Scar, que é o vilão do Rei Leão, ele foi animado pelo Andreas Deja, que é um animador que foi, né, um animador da Disney nessa época, que ele era gay, assumidamente gay. E é por isso que o Scar, ele parece um pouco gay, assim, porque o Andreas Deja... Né? Nossa, eu nunca pensei nisso sendo viado, né? Sério, cara? Pra mim, o Scar é um Rei Leão, é um leão homossexual. Pra mim, ele é meio ele é gayzão, ele, tipo, fica olhando a unha o tempo todo, e ele... Sim. E ele anda, tipo, com um reboladinho, assim, e ele exatamente. Fala... Exatamente. Ah, mas acho que, sei e ele, lá... E ele joga mundo... o cabelo enquanto tá cantando, ele é gay, cara. É, exatamente, é isso. Esse cara é gay, meu Deus. Mas é justamente por causa do Andreas Deja, que foi um animador que animou o Scar, e ele animou também o Jafar no Aladdin, e o Jafar aparece o quê? Jafar também, né, também tem aparece. Aquela requebrada. É nessa época, os principalmente nessa época aí da Disney dos anos 80 e 90... Os personagens, eles não tinham os trejeitos dos atores que dublavam, eles tinham os trejeitos dos animadores, então os animadores que davam identidade pros personagens. Depois ali, final dos anos 90, que a gente tinha ali, principalmente com o Aladdin, né, que é o Robin Williams fazendo o papel de gênio, e aí essa já tem uma mudança na forma dinâmica, na construção dos personagens, né? Mas nessa época o Andreas Deja, ele realmente botava os trejeitos dele nos personagens, né? Por isso que o Jafar e o Scar parecem gays. Tal. E olha são, que incrível, né? Você Como tem um homossexual extremamente poderoso. Isso. E na década de 90, né? Que é quando. Antes de começar toda essa discussão sobre os homossexuais e a importância deles na sociedade. Exatamente. E além disso, o Rei Leão é num caráter ético e até moral, o Rei Leão é um filme extremamente audacioso, né? Com certeza. Ele foi o primeiro filme Pixar, da Disney a mostrar um cadáver. Sim, ele foi a primeira animação para crianças a mostrar um cadáver. Né? É, exatamente. Ali no Bambi você né? sabia. Pois é, ali no Bambi você sabia que a mãe do Bambi tinha tomado um tiro, mas você não via. É. Ela caída no chão. No a agora imagina. Também. Exatamente. Agora você imagina essa cena do Rei Leão sendo construída com atores, sabe? Pra um filme infantil. Exatamente. A criança chegando e puxando o cabelo do pai e balançando ele. Caralho, é muito pesado, cara. É muito pesado. Hoje eu choro, cara. Quando assisto isso aí, eu choro, não importa quantas vezes eu assisto. É difícil. E a relação. Chorar, Entre o Mufasa e o Simba é extremamente emocionante também e inspiradora, né? O Jafar, ó. O Mufasa é o definitivo rei. Exato. Ele não é só ético, ele é sem falhas, né? Ele é quase um deus. É, exatamente. Ele é quase o Zeus do Hércules ali, né? Exatamente. E, cara, ele foi inovador em tantos sentidos, em tantas coisas que mesmo que você não entenda nada de cinema, nadinha, você assiste esse filme e você aprende e você muita coisa. Você vai achar incrível. Vai achar incrível, você aprende muita coisa com ele. E é um filme sobre ciclo da vida, né? É realmente Sim, o que ele se propõe. É um filme que te ensina muito sobre a convivência em sociedade e com o nosso querido planeta, né? É, ele ensina que não importa o que aconteça, as coisas continuam e você tem que continuar, né? É, exatamente. E, inclusive... Rafik, que é o sábio desse nosso grande filme aí, ele ensina muito bem que você pode aprender muito com o passado. É, o passado dói, mas você deve aprender com ele. Exatamente, e é isso aí, cara, excelente escolha. Excelente escolha. E uma trivia aí, a dublagem do Mufasa em português é considerada uma das mais sombrias de todas. Cara, parece aquele cara lá que faz o Fantástico, velho. Cid Moreira? Parece o Cid Moreira, cara. Caralho, velho. Como é que é? Lembre-se. Lembre-se. De quem você... Como terá que ser... Não, tô falando do Scar. Ah, do Scar. Ah, tá. Eu falei Mufasa, né? Eu falei Mufasa, vacilei. É porque eu tô nas drogas hoje, tô de ressaca. Sacanagem. E aí A dublagem do Mufasa... Ei, caralho, de novo. A dublagem do Scar é considerada... A em português é considerada uma das mais sombrias de todas as do mundo. Mas é mesmo, cara. Do mundo, véi? Do mundo inteiro. Cara, as dublagens da Disney nessa época, elas eram incríveis, de verdade, incríveis. É, não tinha nenhum Luciano Huck, né, dedicando um final de semana pra... Pra dublar um filme de 3 horas, pois é. E é isso aí, e outra coisa, eu ia falar outra coisa, como é que é? Ah, só pra finalizar, Rei Leão é um daqueles filmes que você assiste tanto que você decora as falas, né? Exato, exato. Você canta as músicas. E as letras das músicas, exatamente. O tempo está estranho, você não acha? É. O vento deve estar mudando. Ah, mudar é bom. É, mas não é fácil. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas se eu voltar, tenho que enfrentar meu passado. Eu tenho fugido há tantos anos. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa, está no passado. É, mas ainda dói. Oh, é, o passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Ah, entende? E o que vai fazer? Primeiro, vou pegar o seu bastão. Não, o bastão não. Ei, aonde vai? Eu vou voltar. Isso, vai logo, dá o fora daqui. Vai lá, Alexandre, vai lá. Bom, meu último filme aqui dos nossos top, que não é bem um top, de filmes que mudaram as nossas vidas. E pra quem me conhece como Shrek, não é Shrek, mas é um outro filme que me fez mudar o meu jeito de pensar sobre as coisas e de abrir mais possibilidades pra como as coisas funcionam hoje em dia, como funciona a sociedade, fez me mudar meu pensamento sobre capitalismo, sobre religião, sobre tudo, que é o Zeitgeist. Aê, falou certo, rapaz! Ponto para o Alexandre. Tava com medo de tu falar Zeitgeist aqui no podcast, velho. Zeitgeist. É isso aí, fala aí. Então, Zeitgeist, né, que é um documentário. É um filme documentário e tal, que ele tem ele é separado em três partes, né? A primeira parte, ele fala sobre o cristianismo e como provavelmente toda a história do cristianismo é uma mentira. A segunda parte, ele fala sobre o 11 de setembro e sobre vários atentados que acontecem. E a terceira parte, ele fala sobre a guerra e que as guerras, na verdade, são apenas uma desculpa pros governos de fazer dinheiro, saca? E assim, eu escolhi o primeiro porque, principalmente porque ele foi o filme que me introduziu à série, mas mesmo assim também existiram dois filmes que saíram depois, que foi o Zeitgeist Added Doom e o Zeitgeist Added Doom e o Beyond the Pale. E assim, dirigido pelo Peter Joseph também, que eu acho que é um dos caras que eu acho mais inteligentes, assim, que o cara pesquisa muito e tal. E apesar de muitas pessoas contestarem essa primeira parte do Zeitgeist, que fala sobre o cristianismo, é um filme que tem uma aceitação muito grande, sabe? Inclusive, esse primeiro Zeitgeist, ele é o documentário mais assistido do mundo, com mais visualizações. Exatamente. E assim, ele apresenta muitas questões sobre a humanidade que me fazem pensar e que me deram até esperança de que a gente pode ter assim, um futuro melhor. Se a gente pode ter um futuro melhor, que o ser humano não é tão desprezível, e ao mesmo tempo ele mostra que outros seres humanos podem ser bem desprezíveis, e que assim, ele apresenta uma solução de como a gente pode evoluir, saca? E eu acho muito legal. Ele despertou esse sentido de pesquisar e de entender melhor a sociedade em mim, saca? O que eu acho legal do Zeitgeist, assim, o que eu aprendi com o Zeitgeist foi que a gente não deve aceitar tudo o que falam pra gente, ao mesmo tempo que a gente também não deve rejeitar tudo o que falam. Sabe, exato. Você tem que analisar. Não é porque uma coisa tá num documentário, como o Zeitgeist, que você tem que acreditar. Mas não é também porque uma coisa tá na Bíblia que você tem que rejeitar. Então você tem que meio que ponderar as coisas e criar a sua caixinha de ideologias, né? Igual aquela metáfora do bombom. Você vai pegando várias caixas de bombons e aí você pega os bombons dessas caixas que você gosta, põe dentro de uma outra caixa que é a sua caixa e os bombons que você não gosta você descarta. Essa é a metáfora da caixinha de bombons. Sendo que muita gente, ela quer te dar a caixa inteira. Né? Você não precisa aceitar a caixa inteira e fechada. Você só pode pegar um bombom se você for comer o resto, né? Exatamente. Uhum. Esse filme, ele meio que ensina que não. Você pode pegar não só aquela caixa, você pode pegar várias caixas, abrir todas elas e pegar os bombons que você gosta e botar dentro da sua caixa. Então foi o que eu aprendi com o Zeitgeist, sabe? É bem legal isso. E se você aprendeu alguma coisa também com o Zeitgeist, comenta aí no Twitter com hashtag aprendi com o Zeitgeist. É isso aí, rapaz. Fechou então, Alexandre? Fechou, fechou. Aqui meu último filme, né? Eu acho que esse aqui eu deixei o melhor pro final. É um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Também é uma animação. Toy Story. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim, não se esqueça. Toy Story. História brinquedo. História de brinquedo. Cara, Toy Story é o seguinte, é aquele filme que a gente cresce junto, aí a gente assiste Toy Story 2, tão incrível quanto, aí você espera 2010, sei lá quando é que foi que saiu, 2011, assiste 2011. Toy Story 3 e chora e fica órfão, sabe? E Toy Story 1 é o filme que, assim, eu tenho ele em VHS aqui, em fita, até hoje, e era o filme que eu assistia, rebobinava, botava de novo, assistia, rebobinava, botava de novo no VHS, assistia, rebobinava e ia assistindo. Nossa. Isso, quando criança. Assim, ainda bem que foi quando criança, né, velho? Porque, cara, se eu fosse na sua casa, eu ia sair de lá, velho, porque eu não aguento ficar vendo filme tantas vezes assim, não. Cara, assistia muito, muito, muito, e falava junto com os personagens. Isso quando eu era mais novo, porque quando eu fiquei mais velho, assim como aquele lance do Matrix, a gente vai tendo mais bagagem e percebendo mais as coisas, ainda mais eu como animador hoje em dia, eu fui percebendo o quanto que esse filme, ele é incrível e bem resolvido, sabe? Eu tenho um livro aqui chamado A Magia da Pixar, escrito pelo David A. Price, que é um jornalista americano, e ele meio que pesquisou, ele fez um documentário em livro, né, sobre a história da Pixar todinha, e a primeiro filme aqui que ele conta a história é de Toy Story. E se você for ver o trajeto que eles tiveram que percorrer até conseguir fazer Toy Story, não é brincadeira. O John Lester e o Ed Catmull foram os fundadores da Pixar, junto com o Steve Jobs, né, que comprou o grupo depois de um tempo. Eles lutaram muito pra fazer esse filme. E o John Lasseter, ele era um cara que acreditava muito no 3D. Ele se formou em animação na escola de animação que o Disney fundou na Califórnia. E ele queria trabalhar como animador 2D na Pixar, né? Porque não existia animação 3D. Uhum. E aí, depois que o Ed Catmull, que era um cientista da computação amigo do John Lester, desenvolveu o software de animação e modelagem 3D, o John Lester foi visionário e pensou, cara, isso daqui é o futuro. É isso daqui que vai ser a animação do futuro. E aí ele tentava contatar os animadores da Pixar, ele até chegou da Disney, né? Ele já até chegou a falar com os Nine Old Men, que são os animadores-chefe da Pixar. Eram os animadores-chefe da Pixar. Ele falou lá com Frank Thomas e o Ollie Johnson, que são os principais dessa época. E eles falavam que nunca que a computação gráfica ela vai substituir a animação, que isso é ridículo, que a animação sempre vai ser 2D e que O animador de verdade, ele só anima no papel, então tinha aquela coisa meio romântica, né, de que o animador, ele só anima se for no papel e se for 2D. E o John Lasseter sempre acreditou que não, que a computação gráfica, ela pode ajudar na animação, ela pode dar realismo, ela pode deixar as coisas mais orgânicas. E cara, foi aí que ele começou a fazer os curtas dele, né, o próprio Luxo Jr., que todo mundo conhece, né, que é o mascote da Pixar. Que é o mascote, né? Que é o mascote. Ele fez também aquele o do velho lá, né, que joga xadrez com ele mesmo. Que é o velho que... Que conserta o Woody. No Toy Story 2, exatamente. E, cara, e aí ele fez Toy Story 1. Ele escreveu o roteiro junto com o Pete Docter e o Andrew Stanton, que são os principais roteiristas da Pixar hoje em dia. E o roteiro não tava bom. Ele não tava bom... Como é que eles descobriram que não tava bom? Eles entregaram esse roteiro pro Katzenberg, que é o carinha da Disney dos anos 80 aí, que fez o Rei Leão. E o Katzenberg falou, cara, precisa melhorar muito nesse roteiro aqui. Uma coisa que o Disney sempre falava, o Katzenberg falando, que uma coisa que o Disney sempre falava pra ele é que por mais que a tecnologia seja desenvolvida, por mais que a tecnologia ela seja de ponta, você nunca, em hipótese alguma, tem que deixar o roteiro pra trás. A história, ela tem que ser amarrada, a história tem que ser boa, e aí, depois que você tiver isso pronto, você pensa na tecnologia que você vai usar, no que você vai fazer. E a tecnologia que o John Lasseter e o Ed Catmull tinham pra fazer Toy Story era muito absurda. É o primeiro filme longa-metragem em 3D de todos os tempos, sabe? O primeiro longa-metragem animado por computador. Mas a história não tava boa. O Katzenberg, que foi responsável lá pelo Rei Leão, falou isso. E eles fizeram 2, 3, 4 versões de Toy Story até o filme ficar redondo, como ele é hoje. Ter aqueles dilemas do Woody, dele ter ciúmes do Buzz, e do Buzz não saber que é um boneco, e depois eles se descobrirem, né? É um filme sobre descoberta. Eles se descobrem e eles evoluem durante o filme. E é um filme também sobre amizade, né? Um filme que você junta forças pra poder superar obstáculos. Então, cara... O Toy Story, ele representa até mais do que o Como Treinar Seu Dragão pra mim, assim. Porque ele, não só em termos de animação, mas em termos de roteiro, em termos de aprendizado, de nostalgia. E hoje em dia, se você assiste um Como Treinar Seu Dragão ou Toy Story 3, e depois vai assistir Toy Story 1, você vê o quanto tá defasado, sabe? Eles [S2] Uhum. [S1] não tinham a tecnologia que eles têm hoje, de iluminação dinâmica e de criar sombras e de movimentação de personagens, né? Mas ainda passa, né? Mas ainda passa. Ainda passa na regra. Com certeza. Ainda assim é um filme que envelheceu muito bem. Com certeza. Porque mesmo com a tecnologia não tão avançada como hoje em dia, não tem nada que é feio, saca? Exatamente. Não tem nada que é desagradável. Tudo é muito só, bonito. Só aquela boneca lá que sai debaixo da cama do garoto. Ela é assustadora porque ela é assustadora, ué. Então, ela é feia e desagradável. De propósito, né? Ah, entendi, aí sim. Mas, cara, mas o que eu digo é mais em relação à tecnologia mesmo, porque foi só no Monstros S.A. que a Pixar conseguiu fazer o sombreamento dos pelos, né? Um pelo sombrear o outro. E no Toy Story, não. Se você for assistir o cabelo lá da mãe do Andy, ou do Andy mesmo, é um bloquinho que não tem sombreamento, sabe? São texturas de uma cor só. Então, mesmo por mais que eles não tivessem essa tecnologia, e que na época a tecnologia fosse a mais de ponta possível, eles não deixaram de lado a história, sabe? O que sempre vai ser mais importante é a história, sempre. Não importa a tecnologia que você use, isso se aplica a tudo. E é por isso que eu gosto tanto de Toy Story, que ele mudou a minha vida. Eu quero fazer um filme menos, igual a Toy Story ainda na vida. Menos o Avatar, isso não se aplica a Avatar. Avatar não tem uma história muito boa, né? Quer machado na Marocas? Que bom que veio, apesar do convite em cima da hora. Não. Que chapéu lindo, dona Marocas. Ficou muito bem na sua cabeça. Hannah! Oh, Hannah! Mãe? Com licença, senhoras, eu volto já. Que é, mãe? Mãe, cadê você? Buzz, oi. Buzz, você está bem? Já era. Já era tudo. Já era tudo. Tchau, tchau. Até mais. O que foi que houve com você? Um dia você está defendendo a galáxia inteira e de repente está aqui aturando a Maria Antonieta e a irmãzinha dela. Eu acho que você já tomou chá demais por hoje. Vamos embora daqui, Buzz. Você não entendeu? E o chapéu? Eu sou a senhora Marocas. Para com isso, Buzz. Desculpe, eu... Tem razão, eu fiquei um pouco deprimido, só isso. Eu vou superar. Ah, eu sou uma frouxa! Olha só pra mim, não posso nem voar pela janela. Mas o chapéu tá bonito. Diz que o chapéu tá bonito. O vento é legal, eu não gosto da cor, mas pela o chapéu... Janela? Buzz, você é um gênio! Vamos, vamos, por aqui! Anos de treinamento jogados... Para finalizar, eu vou precisar daquela trilha sonora, Frederico. Vamos lá, para fechar aqui o meu último filme e o último filme do nosso top 5, né? Exato. O Dia do Doutor, The Day of the Doctor. Cara, aí sim. Pode continuar aí, Matheus. Vai, manda ver. Há controvérsias sobre a real identidade dessa maravilha como um filme, né? Porque muita gente só considera ele como um especial de cinema. Mas, cara, seguinte. Passou de 55 minutos, é longa-metragem. Acabou. É, passou... Você vê que tem episódios especiais que passam de 50 minutos... E continuam sendo episódios, né? A gente tem Sherlock aí pra mostrar isso. Verdade. Mas é longa-metragem. Mas assim, ele é um filme. Por que eu considero como um filme? Primeiro que ele é tratado como um filme pela BBC, entendeu? Ele tem início, meio e fim, né? Ele tem início, meio e fim. Ele é uma obra fechada. Fechada mais ou menos, né? Porque ele se apoia em conceitos baseados anteriormente. Exato. E ele abre horizontes para aventuras que ainda vão existir. Mas assim, ele funciona como um filme, assim como o filme, sei lá, assim como o filme das Panteras. Mas bom. Ah, tá. Caraca, e assim, que exemplo. Ele não foi só um filme, né? Ele não foi um simples episódio especial que passou no Natal. Ele foi um filme que, a princípio, era um episódio comemorativo de 50 anos de Doctor Who. Cara, 50 anos é muita coisa, cara. É muita coisa. E que mais 50 venham aí, né? Cara, mais é 50 anos. Aí, tá, são 50 anos ininterruptos, assim, sabe? Porque é uma coisa a gente comemorar 20 não, anos. Não, na verdade, eles são interruptos, né? Porque a série começou em 63, acabou em 89. Isso, é verdade. E aí só em 96 foi ter filme e só em 2005 voltou a série. Então tem uns hiatos aí. Mas exato. Assim, é uma coisa que não para, né? É contínua, exatamente. Ela é contínua. Exatamente. Hoje a gente tá assistindo episódios novos de Doctor Who. Exato. Uma coisa é a gente comemorar 20 anos de Rei Leão, porque assim, o filme lançou em 94 e acabou. Teve Rei Leão 2, que a gente desconsidera, Rei Leão 3 mais ainda, mas são 20 anos daquele filme e que não vai ter mais nada. Agora Doctor Who, cara, Doctor Who sai e sempre saiu e vai continuar saindo. Então vai foi continuar saindo. Uma jornada que a gente acompanhou. É, exatamente, e vai continuar saindo por mais 50 anos, por motivos de spoiler, né? É por motivos de spoiler, exatamente. Mas, cara, exato. Não foi simplesmente... Vou tratar dele aqui como um filme, vou sair dessa questão de episódio especial filme. Sim. E, assim, ele não foi simplesmente um filme, ele foi um evento mundial, porque, a princípio, ele ia ser um episódio especial que ia passar na televisão. Isso. Depois surgiu a ideia da BBC de transmitir o episódio nos cinemas de Londres. De todo o planeta depois. Em 3D. E aí as pessoas de vários países começaram a não, eu quero o Doctor Who no meu país, eu quero o Doctor Who na minha cidade em 3D no cinema. Exato. E cara, assistir ao Dia do Doutor em 3D num cinema cheio de fãs de Doctor Who pirando a cada segundo. Cara, uma das experiências mais incríveis que eu tive numa sala de cinema. Isso foi também pra mim, cara. Nossa. Cara, aquele dia. Fred, aquele dia. Aquele dia foi bom, velho. o dia. Eu perdi o meu casaco mais legal que eu tive na minha vida, mas valeu a pena. Caraca. Mas é, velho, é verdade. Tem cinco palavras. Acho que eu, só daqui a 50 anos pra viver isso de novo, sabe? Exato. Daqui a 5 a gente deve ter alguma coisa, né? É, mas... um episódio de 75 anos aí. Grandioso, assim, eu acho que só nos daqui a 50 anos. Cara, tomara que a gente chegue até lá, né? Vai, vamos, a gente tá novo. É, não, mas tomara que as máquinas não tomem conta decidam chamar a história de... mudar o nome da série pra Dalek, né? E ah, é verdade. Dalek Who? Dalek Who? Ou então Cyberman. Exatamente. E é isso aí, cara. Concordo. E é isso plenamente. Aí. Obrigado, BBC. O que será que acaba primeiro, velho? Hã? O que será que acaba primeiro? One Piece ou Doctor Who, velho? One Piece. One Piece? É. Acho que acaba mesmo, velho. Cara, Doctor Who tem 800 episódios, cara. Aqui. Pode dar um spoiler fudido aqui de Doctor Who? Pode. É, no último episódio especial, Alexandre, no filme de 1996, foi estabelecido que um Time Lord só vive 13 vidas. Ou seja, tipo, ele vai regenerar 12 vezes e aí ele vai morrer. Quando ele morrer pela última vez, ele não pode mais voltar em um novo corpo, que é o processo de regeneração do Doctor. Só que por motivos de força extremamente maior, no último episódio especial foi concedido um novo ciclo de vidas pro Doctor. Por quê? Então, assim, porque ele é o Doctor, cara. Ele tem que assistir, é o salvador do planeta. Tem que assistir. Assista, você vai entender. Então, assim, você já tem 800 episódios de 1963 até aqui. A gente vai ter mais 800 episódios... até o Doctor acabar com as 13 vidas dele, entendeu? Exato. Então vai ser muita coisa, se Deus quiser, vai ser muita coisa ainda. Com certeza, incrível. Cara, vai ser bom demais. E é isso aí, gente. Chegamos ao fim, né? Chegamos ao fim de mais um Sudencast. Esse foi um dos mais emocionantes que a gente gravou. Nostálgico. Verdadeiro. E verdadeiro, e sincero, e radiante. E radiante, e inspirador. E lembrando que esse daqui é o Sudencast do Contos Acabados. Se você tá ouvindo só pelo iTunes, acessa lá contosacabados.com e deixa um comentário pra gente, que seu feedback é muito importante. Se a gente não tiver feedback, não tem porquê a gente fazer isso pra ninguém, né? A gente tem que fazer pra alguém. Então Exatamente. Você que tá ouvindo aí, acessa Contos Acabados, comenta e conversa com a gente no Twitter também, segue classifica lá. Classifica a gente no iTunes também. Classifica lá como o melhor podcast do universo. E a gente demora pra postar, mas quando a gente posta é uma bomba dessa. Exatamente. E a gente vai começar a valorizar mais a interação com o amigo ouvinte. Então, exatamente. Interage com a gente aí que você vai se dar bem no futuro. Tem o Facebook, eu aceito todo mundo aí que me adiciona. Tem o Twitter também, aceita a galera. Tem os comentários do site. E é. Respondemos. Tamo aí, a gente responde. E falou. Falou, gente. Falou, beijos. Falou, até a próxima. Mais. We need a new destination, because I don't want to go. Eowyn says that.